Senhor, vem buscar o que há de melhor em mim. Senhor, quero dar o que há de melhor em mim. O melhor do meu amor, o melhor do meu louvor, Senhor, quero te dar. O melhor do meu louvor, o melhor do meu amor, Senhor, quero te dar. Senhor, vem buscar o que há de melhor em mim. Senhor, quero dar o que há de melhor em mim. O melhor do meu louvor, o melhor do meu amor, Senhor, quero te dar. O melhor do meu louvor, o melhor do meu amor, Senhor, quero te dar. Quero te dar.